mano, Feijão. Tem gente que cola no rap, não sei porquê, mano. Até parece que são os caras, mas não passa de um leve trás. Leve trás. Leve trás. Leve trás. Leve trás. Da puta desbaratino, rap não é sua cara. Não sou igual esses lock que você embala. Então cê se prepara, porque aqui o chão vai tremer. Pode inventar o que quiser, que aqui não tem boi pra você. Pode até fazer casinha minha pra quem você quiser. Quer cuidar da minha vida? Vai cuidar da sua mulher. Eu já tenho meus problemas, mas é você que se incomoda. Muito tititi de lá daqui, maluco, é foda. Se liga, seu otário, esse seu jeito, tipo assim. Fala mal de mim pra eles, fala mal deles pra mim. Pergunte pra si mesmo em que perfil você se encaixa. Pilantra ou vacilão, depois me diz o que você acha. Feijão, feijão, feijão, feijão. Mano, feijão, feijão, feijão, feijão. MC Feijão, feijão, feijão, feijão. Sou só mais um que não caiu, vou só guerreiro, tá firmão. Eu sou feijão, feijão, feijão, feijão. Mano, feijão, feijão, feijão. MC Feijão, feijão, feijão, feijão. Que se todos é polvinho, pau no cu dos vacilão. Agora tem umas minas que dá licença, eu fico louco. Quando morrer vai ter que ter um caixão pra língua, outro pro corpo. Aquela mina é bem quietinha. Vai nessa que cê vai ver. Hoje ela aperta sua mão. Amanhã fala mal de você. Só vendo pra você crer. É sempre assim, chegar de manso, puxa assunto com você. Fala da vida dos outros até o dia anoitecer. Depois cola lá com ele, aí o pilantra vira você. Como pode, maluco? Ela acabou de falar mal, agora tá lá abraçada. Veja que cara de pau. E no final dessa história, aí você que vira o vilão. Eu só tinha sido mal entendido. Conta outra pro feijão. Leve trás. Falsidade em carne e osso. Leve trás. Por isso que na conversa sempre tava de pescoço. Leve trás. Agora você tá feliz, mas por mim tô nem aí. Mas também não quero nem tá perto quando a sua casa cair. Leve trás. Quer pegar na minha mão e se fazer de amigo. Leve trás. Nem faço questão que esses tipo ande comigo. Leve trás. Pensa que são os bons, que Deus abençoe. Aí mano, feijão, nem liga, que Deus os perdoe. Mas um dia esses vermes vão ser o que merecem. Porque mentira se torna curta e a verdade sempre prevalece. Mais uma vez o refrão em homenagem aos pilantras. Leve trás. Leve trás. Leve trás. Leve trás. Leve trás. Leve trás. Aí pilantra, aplausos pro seu show.